Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais um Conversas de Esquina, hoje sábado 18:03. É pá, possivelmente vocês não estão a ouvir isto porque daqui a 30 minutos joga o Benfica, não é? É. O que é que nós estamos aqui a fazer? Nós devíamos estar era, no metro, na linha azul. É o Benfica, Ruben. É o... Rui, pá, responde esta provocação, por favor. Não, não respondes. Não. Não, responde lá que preciso de ir agora, vai um bocadinho. Já está. podes responder. O Benfica a jogar em casa às 6 da tarde, sábado, com o Setúbal, tem tudo para ser um jogo muito fraco. Tem tudo. Estás a falar a Jorge. Tem escondimentos todos para ser um jogo muito fraco. Apesar de tudo, Mister, és verdade. És verdade. Fico maluco. Mas, epá, apesar do jogo ser às 8:30, continua a ser de noite, o que é muito mau. Aqueles jogos à tarde, às 4 da tarde, passavam na SIC e tal, para aquilo era espetacular. Uma coisa que nós queremos dizer, e antes de tudo, é referir que este programa não tem qualquer pertença à maçonaria. Nós não fazemos qualquer tipo de ritual maçónico, nem pertencemos a qualquer tipo de loja. Só pertencemos à rádio. Pá, já que estão naquela de pertencer, não pertencer e tal, nós dizemos que não pertencemos, não é? Começou a caça às bruxas, não é? Sim. Não acredito em bruxas, espero que a Lazai. A Lazai, que por sua vez é... Desculpem, ouvintes. Desculpem aos nossos 4 ouvintes. Isto foi um momento muito bom. Desculpa aos nossos 4 ouvintes pelo nosso riso. A Lazai, que por sua vez... 4 ouvintes, estamos então com vocês. Então... 4 ouvintes. Tudo à procura de streams para ver o Benfica. O Benfica. Fala lá na Lazai, Rubens. A Lazai, que andou aí num processo de também de caça às bruxas e encontrou cerca de 230 e tal litros de leite abaixo do preço de mercado. Uma questão de dumping ou dyping, ou como é que ele se chamava, então retirou. Dumping. Dumping. Em Portugal. Mas onde? Leite espanhol, e então eles retiraram todo esse leite do mercado. Outra coisa interessantíssima. Não quero nada na quinta. Sim. O quê? Não quero nada de Espanha. Sim, se tirasse a mão da boca, então era espetacular. E também não quero nada de franceses, diga-se passagem. O que é que se passou? Depois do que aconteceu esta semana. Que no... eu disse ao Otávio. O que é que se passou em França? Ele concordou que Roland Garros realizava-se em Friburgo e Real Madrid e Barcelona iam jogar para a Itália. Roland Garros ou Roland Garros? O que eu quiser. E Espanha e França desapareciam. Espanha e França desapareciam. Pá, era ótimo. Pois. Era fabuloso. Não sei se. Para mim desaparecia Alsácia e Lorena. É uma coisa que eu estou completamente farto, é da Alsácia e Lorena. Outra coisa que eu... eu queria falar, Otávio. Sim, fala. Não, obrigado, Rubén, sério. Fala, Otávio. O que é que estás a fazer gesto de... Ok. O Cyril Despe teve um episódio lamentável no Dakar, na etapa de quarta-feira, se não me engano. Ah, sim, pois foi. Abandonou o português, o Paulo Gonçalves, se não me engano. Sim, Paulo Gonçalves. Qualquer coisa Gonçalves. Não, exato. O rapazinho ficou preso numa zona com muita lama. O português volta atrás de propósito para o ajudar. Ajuda-o. E depois, quando o francês tem a moto despachada... Aula que se faz estar. Ali, olha ali. E enfim, não é? Eu até fiz uma brincadeira na minha página de Facebook. Aula, que embora tipo ninguém, de, tipo embora ninguém tenha opa, mínimo vi. Interesse na minha página de Facebook, como é óbvio. Sim. Não, porque é verdade, isto reflete um bocadinho. É óbvio que eu disse a gozar e continuo a dizer, e óbvio que cá há ovelhas negras em todos os rebanhos. Eu disse, olá mundo, meu nome é França. Principalmente entre Portugal e Alemanha. Mas isto já nasce um bocadinho da minha antipatia pela França como país, pelos franceses. O que é que tu não gostas na França? É os franceses? É basicamente essas coisas, mas não vou estar a dissertar sobre a minha antipatia. Quem não gosta também de França é Alexandre Pato, que recusou ir para o Paris Saint-Germain. Epá, para mim é o melhor clube de sempre. Porque dá para ter um sotaque muito, bastante fino. Onde é que tu jogas? No Paris Saint-Germain. Onde é que tu jogas? No AC Milan. Pá, não tem o mesmo tipo, não tem o mesmo tipo de efeito. Já que falamos em futebol, na passada quinta-feira, a quem esteve em Espanha e, nomeadamente, em Madrid, foi o cantor do momento, o Tony Carreira do Brasil, Michel Teló, que tem aquela música bastante existencialista do Ai se eu te pego, ai se eu te pego. E cada maçonaria essa música. Claramente com tem Sartre ali por trás. Nota-se que aquilo é baseado em... Muita coisa foi feita a pensar na grande casa de Brasília. As duas músicas preferidas da já quase extinta loja Mozart era o Ai se eu te pego e o Fugidinha. Exatamente. Ai, como é que ia? Vou dar uma fugidinha. Porque a malta da Ongong fugiu toda lá do sítio. Pronto, e o que é que aconteceu? Michel Teló disse... Sim, as bancas da Azai, com êxito, estás a ver aí. Ah, tal. O Michel Teló disse a maravilhosa frase de Cristiano Ronaldo mudou a minha vida. Como é que isto é possível? Vocês lembram-se daquele jogo em que, acho que era contra o Málaga, se não estou em erro, Ronaldo marca um gol, depois começa ali a fazer uma coreografia e mais o Marcelo. Sim, foi um momento bastante intimista, bastante... Bastante parvo. Bastante parvo também. Uma coisa que eu queria falar com vocês, é pá, e começar aqui o programa, pá, assim numa brincadeira. Tu és o Miguel. Epá, agora lembro-me do Sandro G. Tu estás doente. O que eu vos queria perguntar era: epá, que raio de sucesso! Eu ontem falei com uma colega nossa brasileira que nos disse que o Michel Teló tem mais fãs em Portugal do que propriamente no Brasil. As pessoas no Brasil. Ele foi meio da semana ao programa da pá, aquela senhora. A Conceição Lima. Ah, sim, Ui! Não, eu estava a tentar lembrar-me. Isto deve ter sido um programaço. Árvores patacas. Isto deve ter sido um programaço. Foi segunda-feira porque foi no dia que eu estive em casa à tarde. E ele disse que não estava à espera sequer que a música, que o Iceu de Pé tivesse chegado a Portugal com tanta força e que houvesse tanta gente a ouvir. Ele disse que só se apercebeu de facto. Sabia que havia já pessoas a ouvir em Portugal e tudo mais, mas só se apercebeu do fenómeno que foi a música. Quando chegou a Portugal e diz, claro, está agradecendo muito à galera e... Adeus! E depois existem duas versões daquela música, uma delas é o grande Zé Malhoa. E depois há outra também, versão discoteca também do... Michel Teló, é o novo Irene Costa, isto é cíclico. É verdade. Todos x em x anos aparece um Irene Costa. Mais engraçado... É o bicho, é o Ice Pega, é tudo a mesma coisa. É como o governo, muda... Só mudam as figuras da... Daquilo que... Então... Jobs for the boys. Desculpa, Ruben, eu estou chateado. Estou mesmo chateado. Jobs for the boys. Estás chateado. Eu, por exemplo, eu estou a pensar seriamente... E o Álvaro não tem a falar, Felipe. Então... Desculpa. E fazer uma piada espetacular, se estragaste neste momento. Não, o que eu ia dizer era... Eu estava a pensar em contrair uma dívida junto do BES, que era para daqui a 6 meses ser administrador. Tipo, é uma coisa em grande, estás a ver? Não, mas olha as cabeças de cavalo na cama. Olha as cabeças de cavalo. Eu até cheguei a casa. Eu até cheguei a casa. Não, eu estou a brincar, obviamente. Cheguei a casa. Sim. Eu estou a falar. Sim, desculpa. Ontem cheguei a casa, fui visitar os sites dos jornais desportivos e descobri que um rapaz que eu conheço assinou pelos séniores de Benfica. Pronto, foi só isto. O rapazinho de Sintrense. Sim, atenção que eu não vou aqui dizer como é costume nestes casos, que às vezes a malta quando nasce um conhecido. No Eusébio. Não, tipo, o meu amigo assinou pelo Benfica. Não, conhecido. Do peito. Não, é meu conhecido e não o vejo se calhar há um ano e tal, mas fico muito contente pelo Manel. Uma história interessante: o Benfica está a formar a equipa bem, né? Para contratar uma série de jogadores e o pai de um dos jogadores que o Benfica comprou, o Giannini, DJ Anini, também pode ser assim. Sabes que há o DJ Alma, o DJ Alo e o DJ Giannini, que são os Swedish House Football. Peço desculpa. Este foi dos momentos mais tristes da história da rádio. 4 ouvintes, 3 ouvintes neste momento, pedimos desculpa. O Otávio é que tem fãs, nós não temos, portanto não temos nada a perder. O Otávio é que é verdade no bairro alto, não somos nós. O pai do Giannini disse que o filho foi tratado como um boneco, então que não ia para o Sport Lisboa Benfica. Passado um dia, o boneco do Giannini estava no Benfica. Pá, como é que é possível? O boneco do Giannini. O pai disse, tratar o meu filho como um boneco, ele não vai para o Benfica. Depois, no dia seguinte, estava com o casco. Ah, gosto muito do Benfica e tal. Pá, interessante. Isto é a tal situação. Os filhos não contam tudo aos pais. É verdade. Eu acho que o pai do Giannini é da Mozart. O pai do Giannini, sim. Não, por acaso era uma questão engraçada que eu tinha para te colocar. Sim, coloca. Os filhos, obviamente, não podem contar tudo aos pais. Sim. Tendo em conta que a tua mãe está a ouvir isto, se calhar é bom dizeres isso. Sim, a minha mãe sabe que eu não lhe conto tudo. Aliás, tento ter a relação mais transparente possível com ela. Mas há coisas que, obviamente, pertencem a cada um. São íntimas, são próprias, são intrínsecas. Não, não, não, não temos que contar tudo. Aliás, até é pouco saudável. As crianças, os miúdos, os jovens têm que meter o dedo na tomada, como eu digo. Eu deixo o Facebook aberto e a minha mãe às vezes lê umas conversas. Uhum. Eu concordo com isso. Temos que meter o dedo na tomada. Há pais que andam sempre a levantar os miúdos. Claro, não, sim. Os miúdos têm que ir ao chão, cair e esfolar os joelhos. Andar de bicicleta, claro, como eu esfolei muitas vezes. Claro que sim. E depois aprendi a ser esperto. Exatamente. Não fazer curvas a abrir em estrada molhada. Tu aprendes com coisas todos os dias. É pá, uma das coisas que eu tenho muito medo... Nós estamos mesmo a devagar. É das rotundas, pá. Eu tenho medo de rotundas. Porque se fazes a rotunda a mais de 40... O carro começa tipo a fugir. Obrigado, senhores ouvintes, eu vou-me retirar pela última vez que este programa. Tchau. Mas tenho medo de captar, é uma coisa bem estranha. Muito estranha. Já captei, foi horrível. Não, mas é pá, nós temos de ter atenção a uma coisa. Pá, daqui a 20 minutos joga os Sporting Benfica. Ainda era 15 há bocado, agora. Devemos ter ainda mais barbaridades daqui a 20 minutos. É pá, temos aqui a constituição da equipa. Ficamos com dois ouvintes. Vai jogar o Arthur na baliza, pá, que novidade. Vai jogar também o Maxi Pereira. Joga o Max, não é? E joga o Luizão e o Garay. Joga o Emerson. O Emerson Ravi Garcia castigado. Ravi Garcia castigado. Não, vai jogar o Matic aqui. Matic Witzel, está aqui o Bruno, está aqui o Gaetan, o Rodrigo e o Cardoso. E o Axel. Witzel, Matic. Witzel ou Witzel? Ravi ou Xavi? Ele já disse que era o Witzel. Ravi ou Xavi? Ele já disse que era o Witzel. Outra coisa interessantíssima é, no passado sábado... Tu estás altas. Não, continua. Estou com um rol de ideias, pá, espetacular. Estamos há 15 minutos a falar sobre nada. Sobre nada. Não, há 10. Mas vai ser uma hora a falar sobre nada. Não, mas o que eu achei engraçadíssimo foi no passado sábado. Uma coisa que eu estava a achar estranhíssima era no Sporting Porto, os jogadores com os calções verdes, pernas verdes, mãos verdes, bolas verdes, os gajos pintaram a relva. É pá, parece aquelas mulheres com rugas, precisam de maquilhagem para tapar as rugas, e pá, e o Sporting meteu tipo tinta em cima da relva para tapar as peladas daquilo, pá. Pá, vamos lá. Eu não sou do Sporting, pá, podemos... como já deve ter notado, mas o Sporting deste ano faz um bocado de confusão ali. Esta direção está farta de arranjar confusões aqui e ali. Sim, e diz sempre que tem cassetes e imagens sobre toda a gente. Este Godinho Lopes e nunca tem. Não, mas é verdade, o Godinho Lopes rompe um bocadinho com o estereótipo do avô querido, porque ele... tinha aquela postura muito calma, muito seleta durante a campanha, muito, não queria uma grande ruptura, no fundo, com a anterior direção. E neste momento nós notamos que o Sporting é tudo menos o Sporting de há uns anos. Este Sporting é belicista, este Sporting é mais agressivo no mercado, este Sporting é mais agressivo. O Carlos Freitas e o Luís Duque parece que são primos do Reinaldo Teles. Exatamente, é verdade. Então, o Sporting... Só falta começar a dominar o negócio da noite também. Houve a ideia de levar a sede do Sporting até Cascais, mas parece que com o Dinho Lopes isso não vai para a frente. Vamos então falar de assuntos mais sérios. Antes de começarmos a dizer... Pronto, não me deixe. Em relação à semana passada, tivemos cá a Catarina. Foi com muito prazer que eu e o Otávio ontem tivemos no, lançamento do livro. Correu muito bem. Foi giro. Foi basicamente aquilo que nós tínhamos dito na semana passada. Foi muito simples. Foi um evento simples. Muito de jovens para jovens. Sim, muito sim. De uma aluna, de uma colega, de uma amiga, de uma filha, de uma etc. Para as pessoas que lhe são queridas. E foi, tivemos bastante. Foi engraçado. O evento em si foi muito engraçado. Depois tivemos a atuação de uma banda composta por amigos da Catarina. E no fundo é um bocadinho, foi a coragem que a Catarina teve de escrever o livro inicialmente, porque, como ela disse, foram sete meses, e depois foi a coragem do editar, de se atirar ao mercado, de se atirar à editora e conseguir publicá-lo. E está de parabéns, e quero uma vez mais felicitar a Catarina, e desejo honestamente que mais Catarinas possam existir entre nós, porque, sim, porque temos muitos colegas que escrevem bastante bem e que têm, sim, é verdade. E que partilham coisas connosco. E num momento em que parece que ninguém sabe na nossa cidade o que é que pode fazer para melhorar a sociedade, entre aspas, eu acho que alguém que lança uma boa obra, exatamente, está a contribuir para a sociedade de alguma maneira. Foi um momento cultural, então, da entretanto, semana. Entretanto, eu quero só dizer que isto é um momento histórico no ISCSP, porque é o primeiro livro do ISCSP, sempre, pessoas do ISCSP, não cita Lazarsfeld. Portanto, Lazarsfeld. Ou que não tem 52 páginas de notas de rodapé. Exatamente. Ou de citações. Uma coisa que eu gostava de perguntar, aquele movimento dos bolinhos, como é que está? Está a ter resultados? Ontem, novo bolinhos feito? É outra novidade. Novo bolinhos? Não. Então, malta dos bolinhos. Ferreiro Rocher, champanhe e vinho do Porto. Malta dos bolinhos, estou aqui sempre para vocês e por vocês. Para vocês e para vocês, se bem forever. Que, quando houve lá aquele encontro de Gryffindors e Slytherins na faculdade há pouco tempo, aquele encontro dos Gryffindor. Quem é isso? Que eles chamaram-lhe. Eles chamaram-lhe. Ah, foi o quê? Honoris causa de Dom Barroso? Não, ou eles chamaram-lhe novo reitor. Uma coisa que não. Sim, que era presidente de. Não interessa a ninguém. Pá, vocês viram o plasma que estava cá fora para a malta ver, tipo. É tipo culto da personalidade. Pá, eu senti-me na Coreia do Norte. Pronto, ok, podem continuar. É pá, mas se vamos falar de cultos de personalidade e Luís. Queria aproveitar para partilhar uma coisa importante. Uma rua... Tu pareces um DJ agora, Otávio. Queres citar Lazarsfeld? É uma rua que me é particularmente querida. O arco da Rua Augusta e a estátua do Dom José. Ainda não encontraram ninguém que os queira restaurar. Não, é verdade. E eu gosto particularmente de Rua Augusta. Se me ensinarem a fazê-lo e me pagarem, eu vou lá do bom grado. É triste, porque a Rua Augusta e toda aquela zona da Baixa são um bocadinho o coração de Lisboa. E isto retrata um bocadinho, no fundo, daquilo que é a cidade. A cidade de Lisboa não tem sido muito bem tratada pelas pessoas por todos nós. E isto espalha a imagem que nós deveríamos, ou deveria espalhar a imagem que nós queremos para a nossa cidade. E fico triste por não haver ninguém que tenha vontade e verbas, obviamente, para, neste caso, a Câmara também e o Governo, de restaurar esta zona tão bonita e tão emblemática da nossa cidade. Espero bem que isto se resolva brevemente. É toda aquela zona envolvente da Baixa do Chiado. É bom estar, passear por lá, desanuviar as ideias e tal. Pá, aquilo é porrer. Pá, Lisboa, para mim, é das cidades mais, se não a mais bonita do mundo. É pá, gosto bastante. Não sei se eu conheço muitas cidades no mundo, portanto. Acho que só critica Lisboa quem... Ou quem não tem um mínimo de amor pela história, pela componente cultural, pela componente arquitetónica da cidade, ou então quem não conhece nada, porque as pessoas que conheçam meia dúzia de cidades lá fora sabem dar o devido valor à cidade de Lisboa. Eu acho que é engraçado porque Lisboa é uma cidade que te caracteriza muito bem o país, para o bem, para o mal... O tipo de pessoas, todo o tipo de pessoas. Mas sim, é verdade. Tu tens pessoas ainda bem que assim. Tens pessoas muito urbanas em Lisboa, tens pessoas muito do interior. Tu em Lisboa consegues combinar uma visão muito citadina com uma visão muito bucólica também. O que está arranjado, o que não está arranjado, o que está estragado. O próprio país reflete muito bem. Pessoas com muita dinâmica para ir trabalhar, pessoas completamente desleixadas e completamente... Completamente alto. Exato, exato. Enfim. O nosso país é um país quadro. Ah, mas é bom, esta diversidade também enriquece. O nosso país é muito Lisboa, pá. Acho eu. Acho que é tudo muito, muito, muito, muito, muito, muito Lisboa. Claro que é muito Lisboa, mas isso é um dos grandes problemas que temos do nosso país. É bipolarização. Mesmo a assimetria. Sim, o Porto, sim. Isso é uma coisa que sempre fez um bocado de impressão. Por exemplo, tantos campos para cultivar, tanto mar para pescar, e estamos sempre aqui empurrados como se não tivéssemos nada. O nosso interior é uma zona linda, pá, e está desertificada. Pá, não consigo compreender, não entendo. Mas Michel Teló tem 18 anos de carreira e também ninguém percebe porquê. Vamos então agora falar de coisas. O que é que é preciso para existirem bebés no nosso país? O que é que é preciso? Pá, o inimigo público contribuir... diz aqui uma coisa contribuir... muito interessante. Inimigo público. Ah, tens que deixar de ler isso. Mas sim. O inimigo público diz que o governo tem centenas de boys prontos para em barrigas de aluguer. Portanto. Não, o Passos Coelho foi uma conferência do DN sobre comprar português e levou tipo um gráfico. O Passos Coelho já está a adotar o sistema Medina Carreira, que é tipo vá gráficos. E então disse que o governo PS fez 830 nomeações, enquanto o governo do PSD fez 100 e qualquer coisa nomeações, e então estamos no bom caminho. É sobre isso que vamos falar também hoje, sobre o caso, além da EDP, o caso se calhar mais grave das águas de Portugal. Na EDP tivemos Eduardo Catroga, o senhor P, abreviatura para PIM, ok? Foi nomeado para o Conselho de Administração, ao que parece vai ganhar cerca de... 45 mil euros por mês, é aquilo que foi dito. Depois, nas águas de Portugal, temos dois autarcas, um deles que até tem dívidas às águas de Portugal, uma das empresas das águas de Portugal, e esse mesmo senhor foi nomeado para administrador, que é uma coisa absolutamente... Esse senhor podia trabalhar... Sim. Sim, oh Rui, sim, estou a ler o inimigo público, agora podes falar. Eu vou-me ausentar, vou só ler o inimigo público, está bem? Podes falar. Fala. Esse senhor podia trabalhar... Sim, podes falar. Até os salários ficarem pagos. Até a dívida ficar paga no valor do ordenado dele. E se ele não, trabalhasse o suficiente para pagar a dívida, e os filhos dele, percebes? Mas gerações a gerações até ele pagar a dívida toda. Rui, pá, duas coisas. A primeira delas foi... Era engraçado. Não era engraçado. Eles ficavam tipo... amarrados por destino. Imagina lá que os teus pais média. Têm uma série de dívidas e tu tinhas ficar responsável pelas irresponsabilidades ou pelos excessos. Mas isso vai acontecer. Mas quem está a falar em aquela malta em pluralidade? É só para esse senhor, para mim não. Aquela malta que faz empréstimos de casa há 40 anos. Não, exatamente. Deixa-me dizer, puto, tu quando tiveres 20 anos vais andar a pagar o empréstimo do pai. Aí vais. Epá, pronto. Acontece isto muitas vezes. A minha casa é minha. Duas coisas que eu queria dizer. A primeira delas foi uma coisa que eu achei engraçadíssima sobre o caso Catroga. A TVI, no seu último jornal à meia-noite, citou um tweet do José de Pina em que tinha escrito a palavra pentelho ou pintelho ou pentelho, whatever, e não proferiu essa palavra. O pivô não proferiu essa palavra, mas essa palavra apareceu no ecrã. Pá, engraçado, parece que o pentelho é uma palavra proibida. Outra coisa em relação ao caso Eduardo... Acabaste de dizer 352 vezes a palavra que eu estou a pensar que tu disseste. Sim. Está bem. Não um pintelho que me deixe. Pronto, ok. Outra das coisas que sucederam foi Eduardo Catroga, que parece, deu uma entrevista na RTP e saiu de lá completamente furibundo e chateado com as perguntas a que teve de responder. Passos Coelho disse. Acontece. A Passos Coelho disse: epá, nós não temos nada a ver com isto. Epá, como se a gente acreditasse. Porque os chineses já conheciam o Catroga já há muito tempo. O Catroga tem um cartaz enorme em Pequim. Né? Então a malta olha para o cartaz, é aquele que vai ser administrador da... Os chineses caem de paraquedas cá e já sabiam quem sabia que eram Catroga... as pessoas. Sim, eles estiveram lá, acredito que eles conheçam todas estas pessoas. Epá, e depois também Braga de Macedo, Celeste Cardona, eles Catroga... Eles têm uma equipa de scouting ao nível de Mourinho. Sim. Há um André Vilas Boas de scouting por cada grupo económico de chineses. Epá, eu acredito perfeitamente que o Passos Coelho, lá do alto do seu gabinete, viu, o Eduardo Catroga vai ser nomeado para presidente do Conselho de Administração da EDP. Ah, não sei quem. Não acredito nisto. Epá, basicamente, o que sucede aqui tem a ver com uma quebra de promessa eleitoral do Passos Coelho, que disse que ia fazer diferente, que não ia fazer da mesma maneira, e ao que parece há amiguismo e clientelismo partidário ainda no Estado português. O que me deixa triste. Enfim. Isto não é novidade para ninguém. Já tinha começado com outras empresas. Começou com a Caixa Geral, passaram por algumas nomeações para hospitais de Serviço Nacional de Saúde, chega agora a EDP, Águas de Portugal, e mantém-se a lógica de nomeação de filhos, e é particularmente grave, sobretudo tendo em conta a campanha do PSD e do CDS para acabar um bocadinho com esta tendência que foi muito vincada no governo, nos governos de José Sócrates. No fundo, a única diferença é que há um bocadinho mais de transparência nestas... As coisas sabem-se mais com este governo, mas a lógica mantém-se. Paulo Teixeira Pinto foi responsável pela revisão constitucional do PSD, foi também presidente da Comissão Executiva do BCP e foi secretário de Estado no tempo de Cavaco Silva. Celeste Cardona foi ministra da Justiça no tempo durão do governo PSD-CDS. Braga Macedo foi ministro das Finanças de Cavaco. Vieira da Rocha foi governador de Macau e ministro da República dos Açores durante o primeiro governo desfiado por Cavaco Silva. E Lídio Pinho, membro da administração da Foment Invest, que era a empresa de Ângelo Correia, na qual o Padre Passos Coelho foi gestor também. E o Ângelo Correia, pá. Portanto, já se ouve por aí que isto é uma lista de agradecimentos. Do PSD. E o Catroga, que é o presidente deste Conselho Geral e de Supervisão. O quê? É uma coincidência. É. É com o ongoing e a loja. É tudo à la balda. E o Catroga é o presidente deste Conselho Geral de Supervisão, que basicamente tem como competências... garantir que há uma e observar o cumprimento das regras e do estatutário e tudo mais e a boa gestão do Conselho Executivo isso é difícil. São seis pessoas que são nomeadas na lógica mais disposta. Na loja? Qual loja? Qual é a loja deles? Qual é a loja deles? Diz, vá, agora disseste, falas. Não, na lógica mais despótica que pode, uma cenaria daquela pessoa. Que sim, pode existir. E fico, dizer que sim. E neste momento estou posso afirmar, e as pessoas sabem que eu votei num dos partidos do governo. Posso afirmar que estou extremamente, extremamente desiludido com isto. Foi. Mas, aqui isto ninguém votou num dos partidos do governo. Isto nem faço parte do partido do governo. Isto mina a confiança das pessoas. E sobretudo em tempos de crise, isto destrói a confiança e a credibilidade de qualquer político e de qualquer governo. As pessoas estão cansadas de ver este tipo de notícias e de ver que de facto há certo tipo de cargos, certo tipo, e que muitos deles... E é que muitos deles as pessoas não conhecem e a outros não reconhecem particular importância, mas que ainda assim são extremamente bem remunerados e têm uma influência estatal, e que as pessoas têm noção de que não conseguem aceder se de facto não tiverem um empurrãozinho ou de um cartão partidário ou de outro tipo de filiação que os favoreça de alguma forma. E no fundo isto é muito triste, mas reflete um pouco daquilo que é o país. O poder político, lá está, volto a dizer, reflete aquilo que nós temos. Nós sabemos como é que as coisas funcionam ao nível micro. Sabemos como é que as coisas funcionam ao nível de círculos mais pequenos. Pá, círculos de amigos e essas coisas. Pá, é normal. Sim. Agora, eu aceito. Aliás, eu não aceito. E a questão para mim não são só os números. Não é quanto é que eles vão ganhar. Não é o facto de terem mais um tacho. É o princípio. É o princípio que está inerente. Podia ser uma nomeação. Ou duas. Infelizmente já são muitas. Infelizmente já são muitas, isto deixa-me particularmente aborrecido e sobretudo, já me fez seriamente repensar o meu voto. Porque isto depois às tantas até parece que existem cotas dentro destas nomeações. Se não repara, há dois que vêm do PSD maioritariamente, mas vem parece que um bocadinho por aquela franja cavaquista, outras vêm do espectro de Passos, depois há aqui a cota CDS também com a Celeste Cardona. Quer dizer, cai mal e costuma dizer-se que no melhor pano cai a nódoa, mas neste caso não é no melhor pano. Infelizmente este governo não se tem revelado de forma alguma o melhor pano e não me revejo nada neste tipo de práticas que de democrático, de transparente e de... Fazendo uma analogia, é como uma equipa contratar um jogador internacional sem internacionalizações, um jogador supostamente fantástico, e nós acharmos que ele vai resolver os problemas da equipa e depois chega e não se integra. E joga o Brigel, porque é sobrinho do presidente. Este governo... Exatamente, não estou a pôr aqui em causa uma aura tão especial. E depois, é desilusão, porque é verdade, é desilusão atrás de desilusão com este governo. É verdade, pá, as coisas são difíceis, estão, mas havia a esperança de que as coisas mudassem realmente e não mudam, parece que estamos presos a interesses. Estas situações são ataques ao resto de esperança que as pessoas podiam ter. E noto muito no discurso das pessoas, nós temos que ir embora daqui. E é um ataque também, é um ataque ao ânimo de quem votou neles, principalmente. E posso falar em casa própria, de peito aberto, tal como o Otávio falou. Não, o pior sentimento é esse, é tu votares em algo em que tu acreditas, ou pelo menos tentas acreditar, e depois as contas saem-te totalmente furadas. Portanto, aquelas pessoas que levam os partidos e tudo mais como um clube de futebol. Eu, no meu caso, não o faço dessa maneira. Só que... E eu quando votei... posso dizer aqui, eu votei PSD. E eu fui com a esperança de... E fiz campanha, trabalhei em campanha, fiz uma série de coisas. E fui com a esperança de que as coisas realmente fossem um bocadinho diferentes e mudassem um bocadinho. E há pouco tempo estive com alguns deputados do PSD e a primeira coisa que eu disse foi estou desiludido. Estou mesmo. Isto desiludiu-me muito. É a tal questão do murro do estômago. Certas roldanas e rodas dentadas que não mudam independentemente dos trabalhadores que mexem com elas. Freitas do Amaral foi para a Galp, por exemplo. É aquele tipo de pessoas que já acabaram a carreira, mas que ainda ninguém lhes disse, percebes? E então continua a perpetuar. É o Fernando Torres. O Manuel de Oliveira, se fosse político, hoje era administrador da REN. Tem 103 anos. O Freitas do Amaral, chegar aos 100 anos, vai ser administrador da CP, por exemplo. Ou ainda se candidata a presidente da República. Sim. O Manuel de Oliveira teve a infelicidade de começar a fazer filmes de 6 horas. Mas se ele fosse político... Passou lá uma grande carreira de gestor. O Manuel Oliveira é aquela pessoa que, se fosse político... Quer dizer, o Manuel Oliveira já tem que ser 103, não é? Ou 102? Não sei. Está-se bem, como é que é? Eu consigo bem ver Jorge Jesus no lugar de Eduardo Catroga. Não. Eu gostava, acho que é bonito. Tiras um e metes outro, é genial. Jorge Jesus a abrir a Assembleia Geral da EDP... Ora, boa noite! Agora que abrimos este precedente, vejo Manuel Machado no lugar de Vítor Gaspar. Sim, portanto, a tecnocracia e, portanto, os números... O Vítor Gaspar, para mim, é o melhor político de todos os tempos. Porque é aquela pessoa, tu fazes uma pergunta, imagina... mas ao senhor ministro, diga-me lá uma coisa. A nível do déficit, que parâmetros é que entram no déficit orçamental deste ano? O Vítor Gaspar, ao responder daquela maneira, faz com que a pessoa que esteja a ouvir se tenha esquecido completamente a pergunta. Ou seja, tu às 5 da tarde estás a ouvir a pergunta do João Galamba, às 5 e um quarto ele ainda está a responder, e tu pensas... Hã? Costumo falar de quem? Peço desculpa por não responder já à sua pergunta. É pá, aquilo é genial. Mas deixa-me primeiro referir... Deixa-me primeiro fazer um enquadramento sobre esta problemática, que no entanto... Sim. E que deve ser vista à luz daquilo. Vamos que são... patrocinar uma oração de sapiência de Vítor Gaspar numa faculdade qualquer. Vocês sabem que a RTP2 acabou com os patinhos para passar discursos do Vítor Gaspar. Pá, muito que, pá, é a mesma coisa. E o teu Álvaro falou que também é mítico. Bem, no fundo, no meio desta atrapalhada... Sobre pastéis de nata. Sobre pastéis de nata. Vamos entrar sobre... No fundo desta atrapalhada toda... Pastéis. Quanto a mim, o melhor ministro continua a ser Nuno Crato e não me iam tirar esta. Achei uma situação absolutamente ridícula no passado domingo. Vem malta fazer aqui uma manifestação a Lisboa de uma empresa. Vem malta e se assim tão abstrato, coitado, todas as pessoas. Gente, muita gente, aquilo é mais que as mães. Vieram fazer uma. Então, é fato, pronto, ok. Vem muita gente fazer uma manifestação a Lisboa por causa de uma empresa que supostamente vai fechar e vieram-se manifestar em frente ao Ministério da Economia. Só que era domingo, ou seja, o Ministério estava fechado. O que acontece? Do nada aparece Álvaro Santos Pereira com os filhos. Tipo, eu vim aqui passear e dei de caras com isto. Foi, o Álvaro Santos Pereira estava a passear ao pé do Ministério, que ele gosta muito daquilo, vinha com a filha ao colo, os outros dois filhos pela mão. Ai, uma manifestação. Pá, ninguém o avisou nem nada. Ali, tipo, devia ir às compras a um lado qualquer. E depois ficou lá a conversar com as pessoas e ele dá mesmo o sinal daquela pessoa que é mesmo bom jogar à sueca com ele. Pode não ter jeito para mais nada, mas pá, ele para jogar à sueca, a malta divertia-se a jogar com ele. Mas achei interessante. O Álvaro Santos Pereira aparecer lá do nada com os filhos. Mais engraçado ainda dessa situação foi, a malta foi lá manifestar. É a mesma coisa, trabalhares numa bomba e ao fim de semana ires passear com os filhos, tipo, andar entre o... fazer um labirinto entre as várias bombas. As várias... bomba! Epá, essa música que foi um grande sucesso, um grande hit das pistas de... Continua. O que é que eu ia dizer? Essa malta veio-se manifestar a frente ao Ministério da Economia, mas depois, quando apareceu o ministro, começou a cantar as janeiras. Então foi, a malta estava-se lá a manifestar: nós queremos emprego, nós não queremos que a empresa chegue ao ministro. Olham para o ministro: nós vamos cantar as janeiras. Um dos melhores protestos de sempre foi há cerca de 2 ou 3 anos, quando foram os senhores dali do Porto e das Alfândegas, porque iam receber 5 mil euros em vez de 5.900. Eles foram para a frente da Assembleia, da sede do PS, ou de sítio qualquer. Muitos, eram todos homens, com um cântico, mesmo a futebolero, que rezava o seguinte: Sócrates, escuta, és um qualquer coisa. És um qualquer coisa. E isto coisa, a dar no telejornal às 8 da noite foi dos melhores momentos de televisão que eu vi nos últimos anos. Epá, e deu também. Sim. E nem foi por ser ao Sócrates ou não, foi por ser bonito ele estar em frente a um órgão público. Vocês já viram, a gritar: és um. Vocês já viram. Filho, não e sei quem. Estamos a falar disto, EDP, mas vocês já viram que foi o Passos, surreal. Que já ganhou a versão aos jornalistas. O Passos estava a sair daquela conferência, que foi encerrar aquela conferência sobre Portugal e comprar português. Os jornalistas começaram a lhe fazer perguntas à saída e ele disse: então, já falei lá dentro, agora vou ter que cavar com o presidente. Pronto. Passos Coelho já... Bolo Rei. Devíamos internacionalizar o Bolo Rei. O Passos Coelho já tem versão também a jornalista, já não gosta acaso, tanto de... Nesse aspecto não concordo contigo. Eu acho que ele já ganha o pós-jornalista. Eu acho que se nota é que Passos Coelho está menos, que o Passos Coelho está menos cómodo. Obviamente. Sim. Obviamente. Está muito menos cómodo. É muito mais fácil encarar a pressão mediática quando ainda não tens grandes problemas, nem coisas com que de facto possas ser confrontado e que deixem em sobressalto ou com poucas respostas prontas. Passos, neste momento, está a sentir a verdadeira pressão depois destas... atrapalhadas destes disparates. Se bem que na última semana a pressão aliviou um bocado, porque foi parar... E depois, em relação a estas das nomeações, o Mexia vem falar, Vítor Gaspar também nega qualquer tipo de interferência, o Passos também corroborou aquilo que os dois anteriores disseram. Quer dizer... Mas só que há uma questão interessante. Quanto mais gente tem necessidade de se justificar nestas coisas... Pior é. Mais se torna inequívoco. De facto, que há alguma coisa a esconder. Sim. A coisa ali é pouco transparente. E peço desculpa, mas eu sei que vamos ter que ir à maçonaria. Não, espera, era isso que eu ia dizer. Há duas coisas que é esta questão da EDP e a questão da pá, toda a gente fala na maçonaria, toda a gente fala. Uma coisa interessantíssima que eu andei a ver foi, com esta história toda da maçonaria, eu já consegui mais ou menos ver quem é e quem não é. Dá para entender perfeitamente quem é e quem não é. E é absolutamente fantástico. Outra coisa, a maçonaria apafou completamente. Pá, isto é verdade. Falava-se do orçamento, falava-se do corte dos subsídios, falava-se... A pressão aliviou. Acabou. Pá, já ninguém vai levar com corte de subsídios, já ninguém vai levar com aumento de impostos. Agora é maçonaria. Oh, pá, até aquela... Ih, pá, bati aqui com a parede. Até aquela sensação. Pá, a malta vai na rua. E depois começa a olhar umas para as outras. Epá, isto já me aconteceu. Epá, a malta me olhou umas para as outras e eu penso assim. Epá, será que aquela pessoa pertence à maçonaria? Epá, começo mesmo a pensar nisto. E se calhar outras pessoas também pensam. Tipo, vamos no... Ok. Uma vez vi o Francisco Lação no metro e pensei assim. Ah, será que ele vai à maçonaria? Mas depois saiu em arroz e não. Mas agora parece que toda a gente pertence à maçonaria, ou já pertenceu, ou tem ligações maçónicas, e que a maçonaria é um bicho-papão. Parece que finalmente descobriu-se a maçonaria, que era uma coisa que ninguém sabia que existia. Epá, a primeira coisa que eu ouvi quando se começou a falar na maçonaria foi na minha casa, foi a minha mãe dizer: ah, mas isso já se sabia, o Mário Soares pertencia à maçonaria e nunca fez mal a ninguém. Epá, mas parece que de repente, da loja Mozart, Mozart, que estás lá no céu, houve para aí um despoletar de situações. Até na quinta-feira, na RTP, houve uma grande entrevista com a Sandra Sousa, com os dois membros, os dois chefes, entre aspas, do Grande Oriente Lusitano. Epá, parece que de repente descobriu-se aqui... Ontem abriram a casa também, foram lá e fizeram MTV Cribs, maçonaria. Parece que de repente é como aqueles bebés que estão fartos das chaves do carro do pai e depois vem tipo um peluche para a mãe e o puto fica contente. Parece... Ei, é maçonaria, o que é maçonaria, não sei o quê. Pá, mas toda a gente já sabia. Pá, há jornalistas que pertencem à maçonaria. Pá, não... Ops. Ainda bem que ninguém ouviu isto. Mas estás a ver, epá, mas toda a gente já sabia o que era a maçonaria, o que é que ela vinha, o que é que acontece, o que é que não acontece. Tá. Epá, e depois de repente parece que ei, é uma coisa nova. Parece que aquela malta está numa festa de upstep e drum and bass, não sei o quê. E depois de repente já ouviu aquele estilo de música para 50 vezes, mas depois mete-se a fazer coisas menos lícitas. E depois está do tipo ei, epá, uma coisa nova. Ei, estou a tripar. Epá. Estou mais ou menos a perceber. O que eu quero saber é o que é que isto vai dar? Não vai dar nada, é que está. O que é que vai acontecer? Um tipo como o Silva Carvalho não acontece que traficou informações das secretas para uma empresa. Quer saber o que é que vai acontecer? Não acontece nada. O que é que eventualmente pode acontecer? Não acontece nada por uma razão muito simples. A partir do momento em que tu, por exemplo. Se alguém dá uma pedrada na rua, surgiram, alguma coisa, o que é que surgiram, acontece? Surgiram indícios novos para a licenciatura de Sócrates e ao que parece, Sócrates não é licenciado. Abrir o processo? Mentira. O Silva Carvalho vem para um Brasil, vai para um México, vai para os Estados Unidos e nunca mais ninguém ouve. O Rui, como é que ele se chama? O Rui Pedro Soares. Nunca mais ninguém ouviu falar nele. Onde é que esse homem anda? Se tu vires o Rui Pedro Soares no Médio, se calhar nem o conheces. Entendes? Epá, as coisas... Agora tu, por exemplo, imagina, roubares... Uma maçã, no ISCS. Epá, processo disciplinário em cima, tá. Agora... Se pertenceres, por exemplo, à maçonaria e fizeste tráfico de influências e tirares nos serviços secretos, opá, esquece isso. Pá, o processo vem para trás, vem para a frente, vai para os lados. Ai, não, isto é um ataque pessoal, não fica fixe nada disso, aqui, ninguém. Olha, como aquele deputado do PST, que eu acho absolutamente fantástico, estava numa comissão parlamentar de ética e pronto, sobre jornalismo, RTP, liberdade de informação, e o senhor tem a maravilhosa frase de opá, o que é ongoing? E depois, pelo saber o que é ongoing, meteram-lhe como administrador. Foi tudo do género. Quer saber o que é ongoing? Anda cá a ser administrador. Ele agora já sabe. Isto é... A tu e o Teló. O que é que vocês acham? Acham que depois do Ice Out Peg ele vai ter mais sucesso? Não, pois não. Acho... Pá, será que o Michel Teló faz parte da maçonaria? Isto é tudo um plano. Michel Teló faz parte da... Para nos lavar o cérebro. Não, mas há bocado estamos a falar do Teló e é verdade. O Teló vai aqui no esquecimento. Não. Do Ice Out Peg. A sério? Vai, não vai? Vai. E ainda bem. Pá, concordo com o Irão de Costa ainda faz música. Pá, não sei, é possível. Sim, é pá, há de fazer alguns, não mas sei. Eu ando cada vez com menos paciência. Ainda fez a Junina. Eu ando cada vez com menos paciência para coisas que não têm sentido. Eu falei com a malta do Brasil e tal. Eles dizem muitas vezes. Falei com a malta do Brasil, é o Marcelo. Que é o Marcelo? Tu neste momento, a malta não sabe, mas tu estás em direto do Guarani. Mas eu falo com a malta do Brasil, eles dizem muito. Ah, mas na balada toca muito essa música. O que é que quer dizer balada? É tipo pista, é como nós temos não pista sei. Dança? Não sei. Já falámos de espanhóis, já falámos de franceses. Isto está-se a tornar um por aqui. Eu também acho que porque sim. Estamos sempre a ir a irmãos nossos, irmãos. Nossos irmãos, os nossos irmãos. Pá, eu, não... Isso faz-me lembrar o aquele, meu único aquele... irmão mora comigo, portanto, vocês, eu, a partir daí. Vocês fizeram agora lembrar aquele canal da Zone, que é a Canção Nova, que tem programas muito, muito bons. Nossa, liga para nós, você tem um problema, vamos resolver, são os pastores. E nós aqui atrás temos, por exemplo, a Iurd, aqui por trás de nós. Ou seja, estamos completamente abençoados. Outra coisa, em relação, já que estamos a falar do sítio onde questiono, estamos... Não questiono as convicções, exemplo, religiosas de ninguém, nem as práticas religiosas de ninguém, mas isso... Deus ama-vos, mas precisa de guita, que isto está complicado. Está a crise mata todos. Está a começar a apertar. Sabes que lá no céu o IVA já subiu para 25%. Está a começar a apertar. Aquilo é a loucura. E eles dizem para o Lazai, Lazai, e depois vem a Azai e vai tipo... Mesmo piada não resulta duas vezes. Eu espero sinceramente que a Azai vá atrás do Pingo Doce perceber se o Pingo Doce agora vai começar a vender erva ou não. Bem, outra coisa que eu queria dizer era, já que estamos aqui no técnico... Tem lógica. Tem lógica. Tem. Continua. Tem lógica. Nós estamos perto das famosíssimas torres do técnico, que até tem direito a um vídeo no YouTube. De uma senhora que se diz perseguida pelas torres... Se tem barbas. Pelas torres do técnico. Se tem barbas. Vocês, quando estão ali, sentem-se perseguidos pelas torres do técnico? Ou não se sentem... Não. Eu sinto perseguido para a casinha de madeira. Eu acho que nós vimos falar sobre isso. Vamos falar sobre a casinha de madeira. Epá, porque isto basicamente... Isto processa-se da seguinte maneira. Nós temos que buscar a chave da rádio e tal para começar a gravar. Epá, e disseram-nos que aquilo era uma casinha de madeira. E que afinal aquilo parece um T3. Eu faço também ter uma piscina lá dentro. Aquilo é um centro Pokémon. Pá, estou a sentir que este programa está a descambar de uma forma. Aquilo é um centro Pokémon. É igual a um centro Pokémon. Pá, do mesmo tamanho. Podemos falar um bocadinho da maçonaria. Acho que é um assunto demasiado sensível para nós. Para nós, talvez. Pá. Para mim, não é. Para mim, não é. Eu acho que a malta. Mas é verdade. A maçonaria está a ser levada até à. Está a ser levada até à exaustão. É uma espécie de Paulo Futre. Está a ser completamente levada até à exaustão. Eu. E não vai dar nada. Vai montanha, vai para um rato. Era isso e voltarem os autos de fé. Há certas coisas... Exato. Isso é okay. era mesmo jeito. Há certas coisas... Isso é o quê? Há certas... Oh, Ruben, vá lá. Há certas coisas... Autos de fé são churrascadas para muita gente. Ok, eu falo, Otávio, fala, sim. Há certas coisas de que as pessoas só se lembram quando o assunto volta à baila. E a maçonaria sempre existiu... já existe há imenso tempo... Mas de facto as pessoas esquecem-se que ela existe e das suas práticas menos transparentes. Os princípios da maçonaria são nobres. São nobres. Tal como supostamente estão escritos, não me chocam. Se bem que há um dos princípios que para mim oblitera, destrói, corrói, corrompe todos os outros. Que é o princípio da solidariedade entre membros, ou entre irmãos, ou entre o que lhes queiram chamar. Eu não pertenço à maçonaria. Já percebi. Isto não pertenço nem nunca hei de pertencer. E a questão é esta: no Portugal democrático do século XXI, ou em qualquer país democrático do século XXI, qual é a lógica? Expliquem-me, é isto que eu não consigo entender. Qual é a lógica de existir uma sociedade, se não secreta, pelo menos discreta, que tem certo tipo de práticas que são muito pouco transparentes? Que podem de facto pôr em causa princípios básicos da democracia, princípios básicos da organização do Estado e princípios básicos da transparência do próprio Estado e do acesso a uma série de bases fundamentais de um Estado democrático de direito. E sobretudo, não me choque, eu sou contra o facto das pessoas terem que declarar que são anão-maçons quando assumem um cargo público. Quer dizer, então vamos supor, eu faço parte da associação ou do clube recreativo da minha zona, tenho que declarar antes de assumir um cargo público. Sou contra isso. Isto é do mais... Isto é... Mas sabes que agora lançou-se a suspeita de... Epá, e fala-se muito nisso. Torna-se maçonaria... fetichista, torna-se tudo, percebes? Não, estás numa não... uma coisa de interesses e tal, tens não de dizer porquê. Não concordo com isso. Agora, choca-me de facto ter gente nas secretas cujo interesse não é, não é as secretas. Ah, sim. Percebes? As secretas de Portugal choca-me, são muito vistas lá. Choca-me vistas ter lá fora. Membros de governo, por exemplo, que fazem nomeações para uma série de coisas e que têm poderes para constituir governos com grande toque de ou com grande componente de amigos maçons. não estamos a formar governos com base em competências, em conhecimentos e em iluminação das pessoas. O próprio o padrinho do Silva Carvalho, eu e o Ruben, lemos isso há pouco tempo, ele próprio veio dizer que ao fim de algum tempo ele notou claramente que o Silva Carvalho tinha pegado na loja Mozart para gerir o seu interesse ali entrando no Going e as cretas, e a chamar só pessoas que eram do círculo dele. Exatamente. E começou a desrespeitar em direto todas as regras maçónicas, que era o que tinha lá, assim, mais ou menos. Eu houve uma entrevista que me chocou, embora curtinha, chocou-me particularmente, que foi a do João Cravinho. O João Cravinho diz: sim, sou membro da maçonaria, mas pá, fui lá no meio dos vezes, mas já sou há 15 anos. Então repara, fui lá de vez em quando. Se eu vou lá ao pé nós, essa declaração. Exatamente. Se eu sou membro de algo que tem o peso que tem na sociedade portuguesa, segundo consta, ou até pode não ter nenhum, não sei. Tem. Sim, mas podes continuar. E vou lá meia dúzia de vezes. Qual é o meu interesse em pertencer àquilo? Aquilo diz que tem uns rituais muito epá, muito Rubens, se gostam de rituais, quer dizer, vão para a igreja ao domingo e cantam, e fazem os cânticos e vão e andam com os cestinhos para o ofertório e ou então vão para as procissões nas terrinhas. Ou, não está difícil, sim, está sim, difícil, sim. A vida está difícil. Aquela malta gosta de usar avental, pá. Estás a ver? Eu estou... Não, mas agora falar sério. E depois, obviamente, isto, o que supostamente, o que se passa na maçonaria, e eu não vou entrar neste clima de caça às bruxas, mas tenho que me questionar sobre uma série de coisas, até porque a maçonaria em si é uma coisa que me desperta curiosidade, e eu já antes disto, desta polémica toda, levantar, tive a ler algumas coisas. Isto para dizer que o que se passa na maçonaria, e muitas das coisas que nós sabemos, e não é de agora, não é deste governo, não é desta organização, é... Há... O que se faz, supostamente, é crime. O que é feito na maçonaria, segundo consta, é crime. Tráfico de influências é crime. Verdade. Portanto... Que é lazai, lazai. Não já sai, não vai fechar. Já não faz nada. Portanto, se num país dito democrático há uma organização assumida, instituída, organizada, que serve para defender os interesses de um grupo, de um leque restrito de pessoas, em prol de que valores? Não faço ideia. Não sei exatamente qual é que é o interesse de das pessoas pertencerem à maçonaria. Eu gostava de perceber. Gostava honestamente de saber quais pertencer. É que... Ah! É, exato. Sim. Eu gostava de... ser convidado. Está bem. Eu gostava honestamente de saber quais é que são os interesses da maçonaria. Segundo é um assunto que me choca muito. É um assunto que me choca muito. Segundo o senhor e depois a questão é, quando tu começas a juntar certo tipo de pecinhas, começas a juntar certo tipo de coisas que obviamente não podem ser ditas... em programas de rádio ou neste tipo de coisas. Sim. Torna-se assustador, não certo? Eventualmente, em círculos que te são próximos, yep. E tu tens conhecimento desses casos e não há o mínimo de pudor em violar todo o tipo de regras, começa-se de facto a fazer muita confusão, começa de facto a mexer-te com as entranhas. Uma coisa que é bem real e é bem agora, verdadeira. Agora, era o que eu estava a dizer, não vou entrar nesta histeria coletiva. Sim, mas os portugueses nem sabem talvez eu já um tinha quinto daquilo que se passa na sociedade e daquilo que se passou e daquilo... Epá, não nem tem que saber, mas há aí muita coisa... Ah, não tem? Porquê? Não tem porque não tem acesso a isso. Ah, estou a dizer... Não, as pessoas tinham que saber, mas não têm acesso não a tem isso. Como saber, não tem como saber, mas deveriam saber. Mas é pá, há muita história, muita coisa... E quem diz a maçonaria diz todo o tipo não, de organizações secretas num país democrático. E se calhar até as menos secretas também. E influenciam os destinos da nossa secreta. Vida. Se bem que lhe chamam... Só dizer que o Bruno César já marcou um gol. Chamar-lhes secretas... Não são secretas, são... Escondidas, têm um lençol por cima. São... Tabu. Mas a maçonaria é tal coisa que tu falaste, é tal histeria coletiva. Parece que agora começou a brincar de novo. E pois é a questão do... Não faz, não faz controlam, sentido. Controlam, ou têm tentáculos no poder executivo, têm tentáculos no legislativo, obviamente, e têm tentáculos no judicial. Sim, está bem, então... Repara, se isto não é a subversão completa do Estado, se não é... se não é a utilização do Estado para um serviço, a um leque restrito de pessoas, o que é isto? O que é que isto é? Pai, sim. Pai, não faz sentido haver uma organização deste tipo em pleno século XXI, não faz. O seu propósito já foi mais que... efetuado, a questão da liberdade. Sim, exatamente, agora, exatamente. Agora, a maçonaria teve um papel importante, e não o nego. E distintos homens pertenceram à maçonaria. Mas agora está completamente deturpado o sentido da própria maçonaria, está completamente deturpado. Quando se fala em rituais em tudo isso, existem rituais, mas a malta vai para lá, Tu sabes de reles gente, e a verdade é esta. Certas situações. Reles medíocre, vil, cretinas pessoas que fazem parte da maçonaria. Sim. Que são tudo, menos, ou têm noção de tudo, menos dos princípios básicos da maçonaria e dos valores que norteavam alguns dos grandes nomes que, como se sabe, pelo estudo da história, fizeram parte da maçonaria. A maçonaria é usada hoje para a tal questão do tráfico de influências e para se definir uma agenda política e mediática. Eu não quero fazer afirmações de cor, mas isto choca-me. Choca-me, assusta-me, preocupa-me. Faz-te questionar. Dá-me vontade de ir a tirar pedras para a rua. Faz-te questionar o que é que andas aqui a fazer, quem é que são as pessoas que estão à tua volta, quem é que manda em ti. Faz-me questionar até. Entre aspas. A justiça de tantas coisas que se passam, que nós sabemos que acontecem, de tantas coisas, e o que me transtorna mais é que são coisas que muitas vezes me são próximas e fazem-te pensar, mas afinal quem é que manda nisto? Nenhuma teoria da conspiração, mas no fundo às vezes tu começas a juntar uma pecinha daqui, uma pecinha dali, e as tantas montas o puzzle começa a chegar cada vez montado, mais próximo de ti. E as coisas estão cada vez mais próximo, compostas sim, e sim. próximas. Pá, o que é que eu ando cá a fazer? O que é que eu ando cá a fazer, entre aspas? E depois tu começas a pensar. Há muita gente que se calhar há de pensar assim: porquê que eu me esforço neste sentido? Depois é inútil. Há um Master of Puppets a congeminar. Mas isso vai encadear nas teorias da conspiração que existem, não sobre Portugal, mas tipo sobre todo o mundo. Os Illuminati, os grandes líderes que estão por trás da cortina a gerir as coisas como elas devem ser. Aquele livro que é o Clube de não sei quantas. Da conspiração. Nós falámos disso no outro dia, desse livro, não lembro como é que se chama. Tem um livro muito interessante chamado Manual das Sociedades Secretas. É um livrinho que eu aconselho vocês uma coisa nisso? Pequena, vocês só uma súmulazinha de várias sociedades secretas desde a Idade Média até livro? Diz? O Clube de não sei o quê, é com B, acho eu. Bilderberg. Exatamente. Bilderberg, exatamente. Clara Ferreira Alves, que foi à reunião do Bilderberg do ano passado. Epá, eu posso aqui fazer uma confissão, não há problema nenhum em relação a isso. Uma vez eu estava em conversa com outras pessoas e eu perguntei. Epá, isto é pura das verdades. Eu pergunto, eu faço uma reunião em Bilderberg, o que era, epá, aquilo é fechado e tal, não sei o quê, e disseram-me que todos os primeiros ministros de Portugal já lá foram, pela mão de Pinto Paulo Simão. Mas é verdade, o Pinto Paulo Simão é um dos líderes do Bilderberg, não tem medo em escondê-lo. E eu perguntei, então, mas e o António José Seguro? Já foi a essa reunião? Não. Então vai ser primeiro-ministro? Não. Pá, isto é verdade, isto acontece. Isto já vai entrar naqueles filmes da Hollywood em que é tudo planeado com 10 anos de antecedência. Uma reunião do Bilderberg em que tu não sabes o que é que se vai falar e conversar. Epá, o mais estranho é que tu estás a ser credível. Tu estás rodeado, de instituições, de coisas que podem ser farsas para determinados tipos de cargos, ou de situações, ou de guerras, ou de whatever, e tu começas a questionar e a pensar, epá, mas como é que é possível? Como é que a sociedade, a humanidade se deixou endrominar por isto, entendes? Tens Bilderberg, depois falam-se dos Illuminati, fala-se da maçonaria a uma escala mundial, sim. Epá, e tu começas a ver que se calhar as pessoas que estão à tua frente, supostamente têm o poder, não têm absolutamente... Não tem absolutamente poder nenhum, epá, isso deixa-me... E tu estás a ser gerido por sociedades secretas, porque, epá... Eu não chego a esse extremo. Já me chegou, por exemplo, a informação, às mãos, de que o primeiro-ministro de qualquer país, a NATO, o Pacto Atlântico Norte e tal, que foi feito durante a Guerra Fria. Não há nenhum primeiro-ministro português que não passe por crivo da NATO antes que se candidatar. Porque se a NATO não quiser, ele não se candidata. Epá, isto deixa-me completamente, abismado. Epá, nós somos marionetas no meio disto tudo. Epá, e depois é tal coisa, epá, é tal situação. Nós somos completamente, chegamos aos 70, 80 anos, bye-bye, que se faz tarde. Epá, e não era preciso nada destas, nada destas coisas. Epá, pronto, ok, já me calei. Faltam 2 minutos. Se calhar podíamos dizer às 4 pessoas que nos estão a ouvir, sim, para irem a www.desacordo.net. Podem fazer promoção, vá, aproveita. Bom, aliás, as pessoas que ouvem o programa também são pessoas que provavelmente são nossas amigas no Facebook. Ou fazem parte Não, bom, mas vá, vamos ignorar essa parte. Aproveitamos para divulgar um jornal que saiu na sexta-feira passada. Um jornal que tem tido bastante adesão, tem tido estatísticas bastante interessantes para um jornal que tem uma semana. www.desacordo.net. Explica a nossa premissa, jornal, se faz favor. Desacordo porque somos visceralmente contra o acordo ortográfico, o novo acordo ortográfico para a língua portuguesa, este enviesamento da nossa língua, esta subjugação ao real. Aí, cara, tudo bom? E por isso vamos ser fiéis à ortografia portuguesa, digamos, à do bom português, àquela que nós aprendemos com as nossas professoras da primária, ou aqueles que já sabiam escrever antes, que aprenderam em casa. Referir ainda que o jornal é uma parceria da Associação de Estudantes do ISCSP e do Núcleo de Ciências da Comunicação da mesma faculdade. Alright. E dizer que, obviamente, a todos os ISCSPianos que possam estar a ouvir-nos a esta hora, as portas estão abertas. Se quiserem colaborar com o jornal, obviamente podem fazê-lo. Aproveito também para fazer uma pequena nota. Existe também outra publicação importante, que é Revoltarte Magazine, para a qual também estão convidados. Epá, muito bem, que grande apelo. Epá, temos cerca de 25 e podem participar segundos. No jornal, numa secção chamada Praça Monsanto, escreverem um texto bem... Exatamente. Bem intencionado. Opinião, então. Paulo, não tens a opinião do Otávio, está muito porra. Estão à vontade para investigar assuntos ligados à crise. Voltamos aqui à troika. Ao nepotismo instalado na nossa faculdade. Voltamos a tomar a próxima semana, sábado, às 18h03. Temos que acabar. Tchau.